3152, autorizado pouso, pistão 10, vento 1000 graus, 099. Livre pouso na 10, TAM 3152. 4980, visual com R2, da TAM, final, pistão 10. Visual, 4980. Após a passagem do R2 da TAM, autorizado a alinhar e manter cabeceirão no zero, azul 4980. Após a passagem do R2 da TAM, autorizado a alinhar e manter cabeceirão no zero, azul 4980. Após AV3 linha 7, voo ser AV3 linha 6 e reportará estabilizado até 2500. Obrigado. Salvador, uma boa noite, o chinês linha 074, informação é 3. Canal 6074, boa noite, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. Via chegada Mari, 050 no 0 no 3, o Canal 6074. Canal 6074, autorizar direto e TAP. Está voando já o Ferravitor 368, conforme Recife orientou. Seguinte, o Xané 6074. Solo 15, libere direita, chame solo 121, decimal 1. 21, tá? 3152. Azul 4980, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 089. Autorizado a decolagem da pistão no zero, azul 4980. Azul 4980, decolado 1-7, controle agora 1208, deu um bom voo. Controle 1208, azul 4980. Controle azul 4980, decolou saída FUCA. Azul 4980, contato radar na decolagem via saída FUCA, sube e mantém nível de voo 350. Via FUCA, sobe e mantém 350, 4980, solicito o PROD Aracaju. Aguarde coordenação com o Centro Recife, azul 4980. Aguardando, 4980. Azul 9220, via chegada Mari, desça até o nível de voo 060. Ajuste na 0 no 3. Via chegada Mari, desça até o 060. Azul 9220. Oxané 6074, autorizado direto para a Vitor 366. Via Vitor 366, Oxané 6074. Azul, descende no 3, estabilizado, com a revista. 2713, completo final do procedimento, torre 118, decimal 95. Torre 1895, bom trabalho. Bom pouso. Azul 4980, autorizado direto ao meu Fox 018. Autorizado direto ao meu Fox 018, Azul 4980. Está na 6074, confirmo velocidade indicada. Está mantendo 300 nós, vai iniciar a redução agora. Sim. Tana 6258, boa noite, contato correção. Via chegada mar e desça até o nível de voo 070, ajuste na 013. Mantém inicialmente o perfil número 4 na aproximação. Azul 9220, número 2 na aproximação, reduza para 230 nós. Reduz para 230 nós, com o número 2, azul 9220. 3 torres. 2713, sinal estabilizado, capa vista. Azul 2713, autorizado pouso pistão no zero, vento 1110 graus, 10 nós. 1110 com quanto senhor? 1-1-0 com 1-0. 210 com 10, obrigado. O livre pouso azul 2713. Porsche 6074 está fazendo um pequeno desvio à esquerda para uma formação próxima ao 368. Porsche 6074, livre desvios, reporte aproando para a Vitor 366. Reportará reaproando o 366, está restrito aí no 50. Está até 4 mil pés, Porsche 6074. 4 mil, obrigado. Azul 9220, desça para o nível de voo 050. Desce para o 050, azul 9220. Sana 6258, desça e mantenha nível de voo 060. Voo 9030, via chegada mar e desça para o nível de voo 070. Ajuste padrão. Vira mais, descendo para 070. Só confirmando, depois de estar de voo ao 360. Afirmativo. Tchau. Azul 2713, no solo 23, libere direita, chame solo 121, decimal 1. Liberando a direita, 1211 do Azul 2713. Fonte SAP, Serra Vitor 366, Azul 9220. Tana 6258, após SAP, vai ser a Vitor 366. Pro voando CA Vitor 366, Chanel 6074, pode prosseguir a descida? Afirmativo, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, reposta estabilizada. O Chanel 6074. 2.500, reportará estabilizado o RNAV da 10, Chanel 6074. Chame o centro, receive. Frequência 126.85, alterna 125.45. Chame o recife 126.85, alterna 125.45, azul 4980. Grande Salvador, muito boa noite, azul 6908, 116. Azul 6908, boa noite. E a chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste padrão. Reduza para 2509, número 5 na aproximação. E na chegada Mari, desça para o 080, ajuste padrão, reduza para 2509, azul, 6940. O 9220, tráfego que precede na aproximação, 12 horas, 10.7 milhas. Com 248 de ground speed em redução, Airbus 318. Ciência do tráfego azul 9220. Do 9220, desça para 4 mil pés. Desça para 4 mil pés, azul 9220. Chanel 6258, desça para o nível de voo 050. O 9030, desça para o nível de voo 060. Desça para o 060, 060. Azul 6908, reduza para 2309. Tráfego que precede na aproximação, 1 hora, 12 milhas, passando 140 para o 060, Boeing 737-800. Então, redução para 2309, azul 9908. Controle azul 9220, está autorizado para o procedimento? Azul 9220, segue como número 2, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, reposta estabilizada. Reduza para 1809. Reduzindo para 1809, está autorizado o final da RINAV e reportará estabilizado 9220. Azul 6908, desce e mantenha nível de voo 070. Sim, agora desce e mantém nível de voo 070, azul 6908. Tram 3398, boa noite. Via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste padrão. Número 612 na aproximação. Estabilizado, RNAV da 10, 6074. Chanel 6074, complexo final do procedimento, chame Torre Salvador. Frequência 118.95. 895, graças. Vamos. Azul 9220, desça para 2.500 pés, reposto estabilizado. Desça para 2.500 pés, reportará estabilizado. Azul 9220. O Chanel 6258, confirma efetuando alguns desvios. Ente autorizado, desça para 4.000 pés. O Chanel 6258. Pouso na 10, Chanel 6074. Vou 9030, voe direto Zé Vitor 366. Direto Zé Vitor 366, voo 9030. M6258, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, reposto autorizado. Azul 9220, estabilizado, final RNAV. Azul 9220, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Completo procedimento, Torre Salvador, 118.95, azul 9220. O 9030, desça para 4.000 pés, permanece ajuste padrão. 4.000, 1.030, 9030. Azul 6908, desça mantenha nível de voo 050. Ok, desça mantenha nível de voo 050, azul 6908. Dan 3398, desse mantém a nível de voo 060. Dan 9233, boa noite. Via chegada Mari, desça para nível de voo 070, ajuste padrão. 070, Dan 9233. Capatango Serra, Tango Quilo, boa noite. Via chegada Mari, desça até o nível de voo 080, ajuste padrão. Ocean M074 no solo 33, Libéria direita, chame solo 121 no decimal 1. Direito 211, obrigado. Do 9030, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, reposta estabilizada. Descendo para 2.500, reposta estabilizada, 9030. Azul 6908, desça para 4.000 pés. Desce para 4.000 pés, azul 6908. Dan 3398, desça para o nível de voo 050. Sané 6258, complete final dos procedimentos, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 2295, boa noite, bom pouso. Dan 9233, desça para o nível de voo 060. Delta 9233. Sapatango, Serra, Tango, Kilo, desça para o nível de voo 070. Oceana 6258, boa noite, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. O 9220, solo 35, mantenha a posição antes da taxiway alfa, chame o solo 121, décima 1. Mantenha a posição antes da alfa, solo 121, décima 1, azul 9220. Azul 6908, pode voar ao Serra Vitor 368. Autorizado, Serra Vitor 366, azul 6908. Ok, então, Serra Vitor 366, azul 6908. Para 2500 casos, autorizado o final do procedimento RNAV da Bissão, ao zero, reposta pisado, azul 6908. Ok, 10 para 2500, reporte estabilizado no final da 10, azul 6908. Atrizou o 9038. Voo 9030, completo esse final do procedimento, chame Torre de Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, agradece, um bom trabalho. Igualmente, com pouso. Então, 3398, após ITAP, vou ser a Vitor 366, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Salvador, voo 9030, uma milha e meia para o Serra Vista 372, baixa travada. Voo 9030, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde informação de pista livre. Aguardando pista livre, 9030. Quilo, desça para o nível de voo 060, após ITAP, autorizado Serra Vista 366. Oceana 6258 no solo aos 38, libere direita, chame solo 121, decimal 1. Voo 9030, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 089. Livre pouso, voo 9, 9030. Tango Serra, Tango Kilo, após desvios, voo ITAP. Voo 9270, informação alta. Voo 9270. Voo 9276, boa noite, via chegada Mari. Desça para o nível de voo 070, ajuste padrão. 070, via Mari, você está de boa aí, tá? Inicialmente o perfil, número 612 na aproximação. Caramba, 612. Para o 070 no perfil da Mari, voo 970. São 9233, autorizado direto, servido 366. O 366, tá? 9233, obrigado. São 3398, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, reposta habilitada. Azul 6908, estabilizado. Afirma, estabilizada visual. É o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, boa. Torre Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda a pista livre. Gente, aguarda a pista livre, Azul 6908. 19030, no solo aos 40, critério próximo à direita, solo 121, no decimal 1. Direita 21, 1, gol 9030. A 9233, autorizado descer para 3500 pés, ajuste padrão. 3500, sim, está na 9233. Azul 6908, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 07 nós. Livre pouso na pista no zero para Azul 6908. Tango Serra Tango, quilo, desça para 4000 pés. Voo 9276, desça para o nível de voo 050. Para o 050, voo 9276. São 9233, reduza para 1809. Tráfego que o precede na aproximação, 12 horas, 9 milhas, cono 50 em redução, é bus 321. Tá, sim, já tá reduzindo, tá, 9233. Estabilizou, tá crescendo, né? São 3398, complete o novo procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Boa noite, bom pouso. São 9233, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reposto estabilizado. 2500, reportar esse final estabilizado, está na 2333. Boa noite, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, tráfego já avistado. Voo 9276, autorizado voar direto e TAP. Oi, TAP, voo 9273. Azul 6908 no solo 44, libera a direita, chame o solo 121 no decimal 1. Ok, libera a direita 211 no solo, obrigado, Durante. 9276 vem ficar um 76 giros, por 10 milhas à direita. Tipo desvios, gol 9276, após desvios, autorizar direto até a Vitor 366. Pode desvio 366, gol 9276. Tan 3398, autorizado com uso de pistão no zero, vento 1, 00 graus, 089. Telefone, pistão no zero, tá? Nave da pista 1-0, reforço estabilizado. Campo Vista, TAN 9233. TAN 9233, complexo final de procedimento, SAMI Torres, Salvador. Frequência 118, decimal 95. 9195, obrigado, boa noite. Boa noite, bom pouso. E Salvador, boa noite, TAN 9233. TAN 9233, boa noite, tráfego avistado, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando essa lista, 9233. O 9276 fala forte chiado na sua frequência. Como recebe o controle? Gol 9276. Clareza 5, quando a solita 3000, porém, após 3 pedidos, fica com forte água. Sim, de caça. Controle entregou uma frequência alterada para o gol 9276? Gol 9276, sendo controle Salvador, frequência 119, decimal 8. 1, boa noite. Gol 9276, como recebe o controle? Pode esperar o 1170. Consciente, gol 1170, mantenha o ponto de espera. Linha desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Dan 9233, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 14 nós. Gente, livre o pouso, Dan 9233. estabilizando. Papatango, Serra, Tango, Kilo, complete sinal de procedimento, chama em Torre Salvador. Frequência 118.95. Compose. O 9276 desça para 2500 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento RNAV da pistola 0, reposta pesada. Reduza para 2009. O 9276, reposta estabilizado. Tango Kilo após o pouso compático, prossegue? Para EBTA. Gente. Azul 4062, boa noite. Via chegada Mari, desça para 4000 pés. Ajuste padrão. Via chegada Mari, 4000 padrão, ajuste 9233 no solo 50, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 211, altar 9233. Tango Serra, Tango Kilo, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 15 nós. Beleza, pouso na 10, Tango Kilo. Serra Norte, boa noite. Europa 084, holding point 10, number 2. Europa 084, number 2, on hold point, maintain position, stand by. Stand by, 084. O 1170 totalmente pronto? Afirmo, totalmente pronto. Após o citation na curta, autorizado a alinhar e manter agilizando manobras. Gol 1170. Vai agilizar para alinhar e manter. 5 milhas com 1104 em redução, um Charlie 525. No final do procedimento, torre 1118, decimal 95. Salvador, gol 9276, passando Serra Victor 372. Gol 9276, boa noite. Continue a aproximação, informa o Boeing da companhia, preste a rolagem pista no zero, aguarde pista livre. Gente, aguardando a pista livre. Sabatango, Serra Tango, Kilo, no solo 54, direita, solo 121, decimal 1. Gol 1170, vento 120 graus, 12 nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. Iniciando, 1170. Outro 062, após o TAP, foi se avisou 366. Após o TAP, se avisou 366, azul, 4062. Passaredo 2228? Passaredo 2228, boa noite, número 2, ponto de espera, mantenha a posição aguardando. Demativo, se o senhor está observando também, mas o aeronauta aqui na frente, o motor 1 deles está sendo a fumaça danada aí, se puder dar um toque neles, eu não sei, hein. 927000 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 13 nós. Ele pousa, gol 927B. Gol 1170 decolado ao 56, controle agora 1208, bom voo. 208, ó. O senhor copiou o passaredo? Afirmo. Europa 084 Tower. Go ahead, Europa 084. Due to a traffic behind of you, ATR 72 by Passaredo Company, there is a lot of smoke in your left engine, could you confirm? Oh, you're copying information, we are going to check parameters, thank you sir. All the parameters are copied, looks properly. Europa 084, could you confirm no problem? No problem, sir. Everything looks right on the copy. Okay, line up and wait. Runway 10, Europa 084. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Gol 9276, solo 57, direita 121 no 1. Direita Zona, obrigado, boa noite. Azul 4062, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista no 0, responsabilizado. 2500 pés, padrão, importante estabilizado, azul 4062. Europa 084 cleared for takeoff. Runway 10, the wind is 120 degrees, 139. Yeah, for takeoff, runway 10, Europa 084. O passarelo 2228 após a rolagem do Alpha 330, alinha e mantém cabeceira 1-0. Após a rolagem, alinha e mantém 2228. Serra Tranquilo, autorizado cruzamento após táxi via Papá até o hangar da IBTA. Boa noite. Papa 084, airborne at 0200, com a nossa Salvador Departure 120.80, have a nice trip. Salvador Departure 120.80, thank you sir, bye. Salvador 228, via chegada Mari, deixa para o nível de voo 050. Ajuste padrão. Ajuste padrão, 23050. Salvador, boa noite. Europa 084 Heavy, crossing 2100. Europa 084, radar contact, contact level 390, via Puka departure. Puka departure, via level 390, Europa 084. Prego 2228, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 109. Autorizado a decolagem, 1170, chama centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, alterna 25.45, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, 2, controle agora 120.8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, passaria do 2238. E tu escuta a tua? 208, obrigado, desculpa. Bom, bom. Salvador, boa noite, passaria 2228. Passaria do 2228, contato radar na decolagem, via saída Alvo, subir, manter nível de voo 180. Aguruno, sobe 180, 2228. Bruno 972, boa noite, via chegada mar, via está para o nível de voo 060, ajuste padrão. 7 via, ajuste padrão, obrigado, a base deu 060, 972 na margem. Azul 4062, estabilizado? Estabilizado, Azul 4062. Vai final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Boa noite, decimal 95, Azul 4062, boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Salvador, Azul 4062, 1,5 dos 372. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação, Boeing da Gol iniciando rolagem pista no zero, aguarda pista livre. Azul 4062. Bruno 228, inicialmente mantém o perfil da chegada. Salvador, passarei 2228, solicita a proa 240 para livrar informações. 240, livre desvios, confirma por quantas milhas? 15 milhas aproximadas. Livre desvios, passarei 2228. Autorizado, 2228. Passarei 2228, após desvio, vou direto a Elefa. Após desvio, vou a Elefa, 2228. A possibilidade do voo 972 na Proa lá, Elefa? Desculpa, 379? 369? Dona 972, autorizado direto para a Vitor 366. 366, melhor ainda, muito obrigado. Dona 228, vou direto para a Vitor 366. Para o controle 1208, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Voo 1354, decola. 1354, boa noite. Contato radar na decolagem, via saída PUCA, submantém nível de voo 230. 230 na PUCA, 1354. Dona 228, informa o tráfego 2 horas 3 do Nomilhas, rumo sudoeste, passando 055 em ascensão, Alfa Tango 72. Certo. Passarei 2228, informa o tráfego 12 horas 30 milhas, rumo nordeste, passando 095 para o 050, vou em 737-800. Certo, passarei do 2228. Passarei 2228, confirme, aprovando o Elefa? Ainda é negativo, senhor. Estamos com desvio ainda. Salvador, gol 098, ponto 090, na próxima. No 098, boa noite, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Cabeceira no zero, boa, no 098. Agora vai voar a Elefa, passarei 2228. Passarei 2228, sim. Bona 228, desça para 2500 pés, ajuste padrão. Autorizado final do procedimento em nave da pista 1 a 0, reforço estabilizado. Reforço estabilizado, 2-2-1. 2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, bom trabalho. Voo 1098, autorizado a decolagem pista 10, vento 120 graus, 109. Decolagem 10, voo 1098. Está 2500. Gente, 2828. Bono 228, tráfego superado. Ok, 228. Europa 084, call Recife Center. 126.85, you can enable 125.45. 126.85, confirm. Sir, 126.85, if unable, 125.45. 126.85, if unable, 125.45, Europa 034, thank you. Zona 972, essa para 4.000 pés. 4.000 pés, 972.013. Passaria 2228, solicitar por outra 660, por livre desvios por quantas milhas? Mais 25 milhas. Tem que livre desvios. 2228. 28 decolado 10, controle agora 120.8, tem um bom voo. 208, uma boa noite, 1098. C2228, após desvios, autoridade direto, Vitória da Conquista. Após desvio, direto, Conquista, 2228. Olha, eu vou 2098, boa noite. Bono 098, boa noite. Contato radar na decolagem, via saída PUCA. Subir, mantenha nível de voo 370. 370 na saída PUCA, Bono 098. Estou no zero, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem 90, passando no 590. 45. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Bono 228, completo final de procedimento, chame Torres Salvador, frequência 118.95. 1895, obrigado. Obrigadão. Bono 972, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, reposto estabilizado. 2500, reportar aí final estabilizado, Bono 972. Controle, poderia coordenar para o desembarque para o voo 098? Sim, agora de coordenação com o Centro Recife. 98. Controle, muito boa noite. Azul 4959, passando 1.400 na Coral. Azul 4959, contato radar na decolagem, via saída Coral, mantenha nível de voo 140. Via Coral 140, 4959. Salvador, 1228. 1228, boa noite, tráfego já estado, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, 10 nós. 228. Bono 098, autorizado direto, Zipar. Zipar, 098, graças.